Se der uma chuva depois da queima de fogos, a galera vai receber uma chuva ácida. Bom momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e já estou ouvindo os Jingle Bells. Eu sou Cristiane Navarro, estou escutando já o Ho Ho Ho do Papai Noel. Olá, ouvintes, aqui é Paulo Zanella, e o cara que eu puxo o saco é o saco do Papai Noel mesmo. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Bom, gente, estamos aqui para encerrar o ano praticamente. Estamos aí já em dezembro, clima de Natal, Ano Novo. E como é de praxe, é de tradição, né? É uma época cheia de tradições. Vamos falar um pouquinho aí das mandingas, dos rituais, das simpatias, sei lá como vocês chamam aí. Que no ano novo todo mundo faz para ter um ano melhor, coloca cueca de uma cor, coloca calcinha de uma cor, come determinada comida. Nós já fizemos um episódio sobre isso há algumas temporadas atrás, mas com a Cris e com o Paulo eles nunca tiveram oportunidade de falar sobre esse assunto. Então, participantes novos, acredito que temos mandingas novas, então vamos aí, muito papo pela frente. Gente, vocês têm aí mandingas, rituais ou simpatias que vocês fazem na virada do ano novo? Ou alguma tradição que todo ano tem que ter no Natal, no ano novo? O que eu faço é continuar a minha vida normal. Ai, meu Deus, eu venho falar sobre mandinga de ano novo e a pessoa diz que é que faz as coisas normais. Eu conheço um monte de mandinga lá, só que eu mesmo não acredito em mandinga, né? Porque, por exemplo, diz que ouro, que o amarelo, vestir amarelo no ano novo quer dizer riqueza. Mas se fosse assim também, o gari era rico, né? Mas não tem nada assim, nem que você tenha um pezinho atrás, assim, que você fala, não, vou... né, quem sabe? Tá, usar roupa nova no ano novo. Isso aí eu já tenho uma... Pra começar com tudo bem no ano seguinte, na virada do ano. E aí, Paulo, você que sugeri a pauta, o que que você tem aí? Eu não sei, aqui no Oeste do Paraná a gente é muito envolvido com criação de bicho, tá? De gado, de porco, galinha. Tem esse negócio que cria em casa, sabe? Não sei, aí na cidade, acho que as pessoas não tem mais isso, né? Uma criança de 5 anos hoje não sabe que a galinha vem de um bichinho, não, né? Aqui tem supermercado. Só veio a galinha, não. O porco, o boi. Sim. Aqui também. Não, aqui também tem, só que a gente vê o bicho antes de morrer, sabe? Muitas vezes é a gente mesmo que mata o bicho, tá? Se você não conseguir matar um porco com 20 anos de idade aqui, você é considerado frouxo, né? Tem todas essas paradas. Os veganos ficam tudo doidos agora. Tem que olhar no olho do bicho também pra dar sorte no ano que vem, o bicho tipo, morrendo. É, se você ficar com dó, o bicho não morre, sabe? Tem todas essas paradas assim. Eu fico muito. Quando eu vejo os caras falando que se as pessoas vissem um porco morrendo, um boi morrendo, elas não iam comer mais carne, sabe? Não, isso é mentira, cara. Sempre foi assim, agora é que é diferente, sabe? É sempre verdade, foi visto um bicho verdade. Morrendo. Eu acho que eu seria uma dessas pessoas. Aqui, se o bicho não morrer, é que você tá com dó. Alguém perto tá com dó, sabe? Então você tem que ter o máximo pra não ter dó, porque senão a culpa é sua, do bicho ficar sofrendo. Isso que os pais da gente ensinam pra gente. Não, então beleza. Daí fomos... A gente mata o porco, né? Agora a gente foi... Umas 2 semanas atrás já morreu 2 porquinhos de uns 35 kg cada um. E no final do ano vai morrer mais. Que a galera cria em casa aqui, sabe? Os parentes e tal. Na casa não cria porque é muito no centro da vila, assim. Vira uma porqueira, né? Daí ninguém... Aí os vizinhos denunciam pra vigilância sanitária ou algo assim. Mas mais pro fim da cidade, a periferia, a galera cria, tá ligado? Aí a gente vai lá e tal. E daí rola o porco assado inteiro no rolete e tal no final do ano. E a galera, antes do final do ano, antes do dia 31, a galera guarda a cabeça do porco. Porque segundo eles... Comer cabeça de porco dá bonsai, sabe? você consegue prosperidade no ano que está adentrando, né? No ano que está chegando. Eu acho muito engraçado, porque, tipo, desde que eu me lembro por gente, a galera... Eu não como, eu não gosto disso aí, mas a galera come cabeça de porco. E até hoje nós é pobre pra caralho. E a prosperidade não chegou. Faz tipo uns 20 anos que a gente come cabeça de porco e a prosperidade não veio pra gente ainda. Então acho que deve estar muito errada essa mandinga. Ah, mas às vezes a prosperidade não é pelo dinheiro, é por outras coisas, é saúde. Exato, um trabalho novo. É, mas todo ano morre alguém também, então... Empata tudo. É, talvez, pra manter o que tá. Não, que na verdade melhorou a vida nos 20 anos pra cá. Melhorou, né? Se vocês viram o episódio que a gente falou de banheiro, a gente não tinha banheiro. Agora todo mundo tem banheiro, tem casa, né? Então já é diferente, mas... Tipo, melhorou pra caralho, assim, não foi tanto. Cara, assim, a Cris falou aí de usar roupa nova. É uma coisa também que eu tenho, assim. Não tinha reparado nisso, mas no ano novo eu sempre coloco uma roupa mais nova, né? Aqui, como a gente é católico, minha família, a gente sempre vai pra missa, né? Antes do... No dia, né? Da virada. Então, tem a missa do Natal e na outra semana, no dia do 31, tem a missa do ano novo, né? A gente vai lá, então você põe uma roupa nova, a missa até mais... É bonita, assim, o pessoal gosta de usar branco e tal. E depois a gente vai volta pra casa pra fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, né? Esperar lá assistir o show da virada. Isso é uma coisa que a gente faz todo ano, assistir o show da virada, assim. É, fica lá aguardando, assistindo a Globo. Não é uma tradição, assim, uma superstição, mas é um costume de sempre assistir o show da virada. O Roberto Carlos? Não, o Roberto Carlos geralmente é antes, né? No Natal, assim. Tô falando daquele show da virada. Aí fica passando, aí tem a contagem regressiva na hora, que geralmente é ao vivo, filma a praia lá de Copacabana. Sabia que se der uma chuva depois do queima de fogos, a galera vai receber chuva ácida no couro? Oi. Ninguém nunca pensa nisso. É que liberado um monte de carbono e de enxofre na atmosfera de uma vez só, tá ligado? Umas 10 toneladas. Se der uma chuva, vai chover chuva ácida, né? Sorte que não choveu ainda, né? Mas é isso, cara. Quando eu morava na Bahia, eu passei ano novo na praia, né? Foi a primeira vez, assim. Nunca tinha passado ano novo na praia. Aí tava lá, o pessoal sempre tem o costume. Então a gente foi passar ano novo na praia, tem o pessoal que pula onda... No outro dia a praia fica toda suja, porque o pessoal joga rosa pra Iemanjá, joga não sei o que pra Iemanjá. No outro dia a praia devolve tudo, né? Então tá tudo sujo, assim, cara. É uma merda. Será que é por isso que a praia fica suja, mas os moradores de rua ficam limpinhos? Que aí vai voltando perfume, caiaque... Pode ser. Que merda, acho que eles agradecem os pula sete um dia. Como é que é? Conta pra gente como é que é no final do ano na praia, assim. A galera tá envolvida? Tá assim ou tá todo mundo bêbado igual qualquer casa? Então, cara, lá onde eu morava, tinha um lugar lá que tinha um show, sabe? Então a galera ia assistir um show na praia. Aí tinha contagem lá, tinha os foguetes e a galera ia pular onda, sabe? Então, tipo, dava ano novo, todo mundo se abraçava e ia aquela turma pra água pular sete ondas. É, tinha o pessoal que fazia suas mandingas lá também. Igual a gente vê na televisão mesmo, não tinha nada demais, não. Tem gente beijando, pulando, abraçando, se afogando. Como se mudasse muita coisa, passar 31 pro Vira um franga milanesa, né? Porque aí tu vai pular 71 dias e depois tu vai rolando na areia. Lá em Recife, Cris, você nunca passou ano novo na praia, não? Já, só que é só confusão. Ninguém sabe o que é fogos e o que é tiro. Que isso? Mano, você passou em Recife, eu passei no Paraguai, mano. Lá não tem fogo artifício, não. É só tiro mesmo, a galera tem arma lá, né? Gastar com fogos pra quê, né? Eu vou contar uma história aqui, né? Só que não posso sair daqui, tá? Pra esses ouvintes não espalhem. Eu passei o final de ano, acho que uns 2 anos atrás, no Paraguai. Aí deu, né, meia-noite e tal, e a galera tira. E tira de pistola, de rifle e tal, e tira pra cima. Se cair alguém, né, mata, né? A bala volta uma hora. Mas de boa. Meu tio foi pra dentro da casa, pegou a 12 dele e pau, pau, estoura. E a minha tia veio e tomou a arma dele. Tava cheio de criança lá na casa, tá ligado? Mandou um grande tiro pra cima, chapada. No outro dia separaram. Então, ano novo não foi. Então, pessoal, como cabeça de porco e não começa o final de ano com armas. Isso é perigoso. O Paulo falou isso, eu lembrei de uma das histórias de ano novo. Quando eu tava no começo de namoro com o Emerson, a gente foi passar na beira-mar do Janga, em Paulista, lá em Pernambuco. E aí eu fui com um vestido lindo, vermelho, né? Tomara que caia e rodadinho assim embaixo. Bem bonitinho. Cor de vinho. Provocante, nada. Nada provocante. De saltinho, né? Tipo, no meio da areia e de salto. Aí tá. Quando foi daqui a pouco, começou os tiros. Eu, quando começa tiro, eu começo a correr. O que é totalmente errado. Você tem que se abaixar e ficar parada. Mas a minha primeira reação... É uma percepção muito boa se abaixar. Primeira reação é, corre, moleque. Eu danei a correr, aí ele correu atrás de mim, me pegou, segurou, mas ele disse que depois, ele disse que eu tava tão branca, que parecia que só o vestido vermelho tava passando pela praia assim, ó, pelo menos deu certo, nesse dia tava de vermelho, que significa amor, então tamo até hoje. Não levou um tiro. Não, é mentira. No mesmo tempo que o pai ensinou a jogar o colchão pra fora da casa e estivesse pegando fogo o colchão ou no irmão, ele falou que se tiver um tiroteio, você se abaixa. Então eu aprendi essa lição muito cedo. Outra coisa que pobre gosta que não gosta, pobre não gosta de dividir é sabonete. Nós é pobre, mas nós é limpinho, né? Aí quando você chega na casa de um pobre, a primeira coisa que ele faz é lhe dar um sabonete. Pra você tomar banho só com o seu sabonete. Tipo, é como se estivesse dando o melhor dele, sabe? Isso é um costume mais do interior de Pernambuco, né? São José do Egito. É, eu fui pra São José do Egito, pra casa de uma tia de um amigo meu. Daí ela bem simples, aquela casa de sapê, tudinho. E aí ela pegou, me deu um sabonete inteiro. Só que eu disse pra ela, tia, não precisa se preocupar, eu tomo com esse que tá aqui. Ela fez, não, você vai pegar esse aqui. Eu digo, não, mas não precisa. Meu amigo virou pra mim em off, Cris, vem cá, quer água? Eu fiz, quero. Aí ele fez, olha, tu aceita, que senão ela vai ficar com raiva de ti. Pegue, por mais que você diga que não precisa, eles vão se sentir ofendidos se você não pegar. Digo, meu Deus, e eu querendo economizar. Eu digo, tá certo, obrigada, tia, desculpa, tia, obrigada. Assim, coisa de ano novo, né, eu tive uma experiência que foi praticamente uma odisseia, assim, sabe? Quando eu comecei a namorar com a Mariana, eu morava fora, né? Morava lá na Bahia, mas eu vinha passar as férias aqui, né? Quando tinha férias da escola, do curso que eu fazia lá, eu vinha passar aqui. E no final do ano eu vim passar o Natal e combinei com ela de voltar para passar o Ano Novo lá. Então ela ficou lá com a família dela, eu vim passar o Natal com a minha família e voltei no Ano Novo. É muito, muito, muito comum na vida do pobre também. Uma época que você passa o Natal na casa da tua mãe, e na outra época na casa da mãe da tua esposa. E assim, Natal geralmente, né, todo mundo passa com a família, Ano Novo viaja ou faz uma resenha, assim, o Ano Novo é mais livre nesse ponto, né, o pessoal não... Mas aí, o que acontece? Eu fui pegar o ônibus no dia 30, né, eu saí de Minas pra Bahia, eu fui pegar o ônibus dia 30 de dezembro, já. E assim, o burro, ao invés de comprar passagem muito antecipada, porque é uma cidade litorânea, né, o pessoal vai muito, assim, viajar, só tem um ônibus daqui pra lá, um ônibus por dia, não comprei a passagem. O que aconteceu? Eu tive que comprar pra outra cidade, chegar na Bahia... comprar, pegar outro ônibus e assim, fui fazendo escala, sabe? Então eu peguei uns 3 ônibus até chegar em Ilhéus. Saí daqui, parei em Eunápolis, de Eunápolis eu fui pra Itabuna, que era a cidade que eu morava, né? E depois eu fui pra Ilhéus ainda, cara. E assim, eu cheguei em Ilhéus no dia 31 à tarde, bicho. Tava um inferno a cidade, porque todo mundo vai pra lá. Sabe? Quem tem parente no interior e mora no litoral, quando chega depois do Natal, a galera já começa a ligar. Ah, e aí, você vai ficar em casa, não sei o quê, vai alguém pra ir, já pra cavando uma vaguinha ali na sua casa, entendeu? Eu lembro que nesse ano a gente ficou, acho que em 5 pessoas, a Mariana, na época eu não morava com ela ainda, ela morava numa kitnet, um quarto, uma sala e cozinha, ficou umas 5 pessoas, eu acho, na casa lá, bicho, foi uma bagunça tremenda, assim, mas foi muito legal, muito divertido, assim, foi bem legal. Deixa eu falar aqui, tem uma parada aqui que a gente faz, não sei se é mais do interior ou vocês já fizeram aí com a família de vocês. Sabe o Halloween aqui no normal, agora a gente exportou dos americanos, que é o dia do Saci? A gente chega e pede 12 travessuras, né? A gente não, né? Eu nunca fiz essa porra aí, mas as crianças de hoje faz, né? Chega e pede 12 travessuras e tal. No novo a gente tem uma lenda aqui que você tem que ser o primeiro a desejar feliz ano novo. Se desejar feliz ano novo pro mais velho que você, o Lost Chagares, agora isso não funciona, eu sou velho pra caralho. Mas as crianças chegam e falam, feliz ano novo, tio, primo, sei lá, você tem que dar dinheiro pra criança. Isso é muito, muito valorizado é aqui. É sério, cara? Que massa! Tipo, como se fosse o Halloween, sabe? Uhum. Só que daí no ano novo. Aí a galera chega pesadinha, a criança, tipo, até 12, 13 anos, chega e dá feliz ano novo pra você, pra dar dinheiro pra ela. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu tio. Ele era criança e ele tinha se machucado. Eles contam pra gente até hoje. Ele é o mais novo dos tios, então, tipo, quando ele era criança, a gente era meio... Era, tipo, tinha uns 5 anos, ele tinha uns 15, sabe? E daí, ele ainda achava que ele tava na idade de pedir feliz ano novo. Aí ele tinha machucado a perna, mano, ele não podia andar, né? Não podia andar, daí tava com a perna enfaixada. Só que, tipo, no outro dia ele ia ter que trabalhar, sabe, com meu avô. E daí ele fingia que tava machucado da perna pra não ir trabalhar e pra ir pedir feliz ano novo pros mais velhos, sabe, pra ele ganhar dinheiro. E meu pai foi lá e trocou a atadura dele de perna e botou na outra perna enquanto ele tava dormindo, que ele ia querer acordar cedo pra pedir. Ele acordou mancando da perna, que tava a faixa, né, e ele tava machucado na outra. Foi muito engraçado ver ele mancando a outra perna e ele, tipo, tava desligadão que tinham trocado a faixa da perna dele. Aí teve uma vez que eu fui passar ano novo na praia, como de costume sempre tem tiro, né? Aí depois que passou o tiro lá, essa vez foi na Orla de Olinda. Aí chegou um rapaz pra conversar comigo, só que ele era americano. E aí eu tentando conversar com ele, só que eu não entendia patavinas. Ainda não entendo, mas antes eu entendia muito menos. E aí ele perguntando as coisas, falando, e eu digo, why? Why? E ele respondendo, e eu digo, uai, uai. Aí depois ele pegou, começou a falar português. Fez, por que que você tá perguntando por que o tempo todo? Eu disse, por que você não falou português antes? Eu não sou obrigada a falar inglês. Eu achava que o cara era americano, só que o cara era brasileiro. Aí veio com essa onda de querer falar. Tá, fica. Mas esse é o maior chaveco final de ano nas praias. Os malucos estão fazendo de gringo pra pegar a mulher. já vi essa tática já. Nunca usei, não, porque eu não sou cara de pau, mas... Oh, e questão de mega da virada? Vocês fazem um joguinho aí, uma fezinha, um bolão? Eu não, porque eu sou daquelas que vale um na mão do que dois voando. Tu vai lá no negócio da Mega Sena lá, tu gasta R$20, por exemplo, sei lá, R$25, dependendo do teu tipo de jogo. E aí tu não ganha. Imagina quantas, se tu todo mês tu faz essas viradas, se tu guardasse no cofrinho, quanto que você não ganhava, não reservava pra no final do mês, no final do ano, tu fazer a tua ceia de Natal, ou comprar uma roupa nova, ou que seja, economizar pra viajar pra uma cidade vizinha. Eu sou mais da vale na mão do que dois voando. Só que a estatística fala que na mega virada é o mais certo de apostar, porque compensa. Se você apostar, tipo, acho que custa R$3,50 agora a Mega Sena, e apostando nos dias normais, o prêmio não compensa a possibilidade de ganhar. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas o Guilherme é mais das exatas, aí ele pode falar melhor. Não, mas eu também não sei. Se você fazer uma conta com estatística, se o prêmio é 300 milhões, compensa você gastar R$10, entendeu? A possibilidade de ganhar é melhor. Se você gasta 10, você pode ganhar 200. Agora, se você gasta 10 e pra ganhar 5 milhões, daí não compensa, porque, logicamente, em 50 milhões pra um, Você não vai ganhar. Ah, eu acho que eu tô entendendo o que, que você tá falando. A probabilidade de você ganhar na Mega da Virada comparado com a proporção de dinheiro aplicado e prêmio que você pode ganhar é maior... Muito maior do que... A probabilidade de você ganhar do que a porcentagem do valor que você tá aplicando. Então, tipo, é irrisório, né? Assim... É, pra você ter a chance de ganhar 200 milhões é muito melhor do que jogar pra ganhar 5 milhões. Então, a Mega da Virada é mais provável de você ganhar. Além de ter a possibilidade de ganhar com 6, 5, 4 ou 3, né? É, porque ela não acumula, né? A Mega da Virada, ela não acumula. Eu já acertei 3, fiquei muito perto de ficar rico. Mas também... Mas você tem costume, Paulo, de fazer um joguinho no final do ano? Não, sempre. A gente não faz joguinho só no final do ano. A gente joga toda semana aqui. Eu não acredito muito, né, mano? O pai que obriga a jogar, então a gente joga. O pai obriga a jogar, então a gente joga. Isso é ótimo. Agora, é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Eu vou tirar com o Paulo. O Paulo é da área rural. Ele deve saber muito. Deve saber sobre isso. Peraí, só um pouquinho. Eu sou da área rural, mas eu sempre corri do serviço, do trabalho. Mas conhecimento técnico tu deve ter. Talvez, pode falar. Qual que é a diferença de Chester e frango? A quantidade de hormônio que eles colocam. Legal. É, quantidade, mas nenhuma. Os dois são frango, não é peru. Eles falam que é peru, mas não é. Pois é. É o que eu fico... Porque aí eu comprei, eu vejo... Eu comi Chester, né, na casa dos outros, na casa da minha tia, quando ela fazia Natal e reunia a família lá. Só que eu não via diferença nenhuma do Chester pra galinha. Nenhuma, assim, diferença. Eu comprei uma vez uma galinha inteira e ela era enorme, assim. Aí o povo, uau, o que foi? Tu comprou um Chester? Digo, moleque, pelo amor de Deus, isso aqui é um frango. Comprei na galinha, ou comprei o frango no mercado inteiro. Deixei descongelar e joguei uma farofa dentro, botei passar, pronto. É que aqui a gente não compra também, né? O Chester, ele custa tipo uns 100 pau pra mais, né? Deve custar caro pra caralho. E o frango deve custar uns 30, que é caro pra caralho também. O frango dura uns 2 dias, acho, na casa de uns 4 pessoas. É, mas o negócio do Chester também, que você vai fazer um Chester, é pra muita gente comer. Tipo, dá pra umas 20 pessoas comer. É, por isso que ele é caro. É, presença na mesa, na verdade, né? Ninguém, na verdade, a maior parte da galera não come, né? Tá chapada lá em roda do frango, meia-noite. Quem come meia-noite? Não, mas o Chester, geralmente, ele é pro Natal, né? Não é pro ano novo. Exato. Sim. Não, é um frangão grande. Aqui no interior, a gente tem... A gente cria galinha em casa. Lá em casa, a gente cria galinha mesmo. É no centro da vila. Mas a gente tem nosso galinheirinho lá, tá ligado? E daí a gente tem os frangos lá e tal, eles não andam muito, eles crescem pra caramba. E peru também tem na... Tipo, tu vai no vizinho que mora no sítio, o compadre, assim, ele tem o peru, tá ligado? Então é muito difícil a gente ir lá comprar aquele bicho que tem aquele termômetro, né? Que ele vai pra cima, tem o pininho quando assa, né? É, eu acho que eu vi isso uma vez só ao vivo na TV, que eu vejo mais. Mas também não dá muita diferença. Mas é o mesmo, esse Chester, já trabalhei com o pai e a mãe, lógico, na criação de aves, sabe? Pra Sadia e tal, assim. E daí é o mesmo, no final do ano eles mandam mais suprimento, assim, pra o sangue crescer, sabe? Pra vender mais Chester. Mais hormônio, mais agrotóxico, vamos lá. Mas a diferença, não sei se é por causa de hormônio necessariamente, mas é a criação, né? Igual o Paulo tá falando aí, o frango ele não anda praticamente, ele fica parado comendo o ano inteiro, né? Então ele vai crescer mais, e eles é geneticamente modificado também, né? Eles selecionam os que vai crescer mais e vai reproduzindo aqueles. O frango normal, ele fica no aviário, ele fica tipo 30 dias assim, sabe? 30 dias no aviário comendo desde pintinho. Tipo, ele é pequenininho, pintinho, aquele amarelinho mesmo do desenho, assim, sabe? E daí ele fica 30 dias, ele já fica com 3 quilos, sabe? 3 quilos de frango, 30 dias. E daí quando é de Natal, assim, daí ele fica 45 dias só comendo. Claro que tem um monte de risco, né? Morre muito, mas... Foda-se, né? Vale mais. Os que morrem vira salsicha. Vira linguiça de frango. É que foda, mano. Eu entendo os veganos por causa dessa parte, porque eu já cuidei de bicho assim. E... Cara, nós já trabalhamos num trampo lá, cuidando dos frangos, que morreu, tipo, cabalu. Às vezes a concessionária não dá conta da energia, sabe? Dá um problema na rede. Se acabar a luz, tipo, meio-dia, 5 horas, assim, sem luz, no verão, morre, tipo, 5 mil frangos, assim. Você tem que jogar fora, tá ligado? No próprio transporte também, no caminhão, morre. É, sim. Morre muito, morre muito. E tipo, sei lá, e morre, mas não dá prejuízo, sabe? É contado. Claro, tudo é contado. Então tem uns negócios bem loucos, assim. Não sei se você respondeu a sua pergunta, Cris. Não, respondeu. E é reaproveitado esse frango que é... A gente come o que a gente pode, né? Mas a gente não pode vender, né? Por lei, a gente não pode vender, porque se der problema... Vira linguiça, gente. Vira salsichas. O povo come embutido aí, acho que é o quê? Acho que é carne nobre, carne selecionada. Não existe isso, não, mano. Não, assim, só que esse que morre durante a criação, a gente não tem que fazer, tem que enterrar, porque a gente não vence. Mano, céu, o tanto que eu odiava frango, velho, que vi um peru no Natal, meu Deus do céu. A gente comia frango frito, frango galeto, frango cozido, frango no risoto, frango com arroz, frango com macarrão. Frango hoje, frango amanhã, frango todo dia, igual o Cris. Frango todo dia, um dia sim, outro também. Esses frangos vem todo dia aqui. Não, brincadeira. Cara, mas vocês falaram aí, uma tradição que a gente tem aqui também é o porco, né? Pernil assado. Aqui em Minas, pelo menos, é muito tradicional de comer o pernil assado no Natal, então até no Ano Novo mesmo. Eu tinha a tradição de em Natal armar árvore, e aí vai fazer o segundo ano agora que eu deixei de cumprir essa tradição, porque eu tenho um mocinho aqui, um cachorrinho. Não, acho que se ele ver uma árvore na tela, ele vai começar a pular em cima da bicha e destraçalhar ela. Então, pra evitar a saúde, pela saúde física dele, eu prefiro evitar até de armar. Mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer, de enfeitar a casa. Aqui faz uns 7 anos que a gente tem o mesmo pisca-pisca. Eu peguei uns pregos na parede, daí eu vou lá e faço uma estrelinha, ligo na tomada e pronto. Eu não sei, a galera aqui não tem muita cultura de pintar as coisas assim. Só a galera mais pleba assim que faz mesmo. Os pregos de colocar o pisca-pisca continuam o ano inteiro, né? Você só tira o pisca-pisca. Ah, sim, só tira o pisca-pisca pra não gastar luz, né? Na casa da minha avó era assim também. Os pregos já ficavam lá, já. Aí tirava o pisca-pisca. No outro ano já tinha um lugar certinho, já. Não gastava com prego de novo, não. Pra fazer os pisca funcionar depois de um ano é difícil. Tem que desenrolar um monte de gambiarra. Eu deve só estar emendado com fita adesiva com esse negócio lá. Esse ano não foi eu que instalei, não. Foi o irmão. Meu irmão que instalou. Mais difícil do que ele funcionar deve ser desenrolar ele, não. Também. A gente, tipo, não bota eles enrolados na gaveta, mas quando vai tirar, estão tudo enrolado. Parece que tem. Eles se mexem lá dentro. Gastaria comprar um rolo daquele de carretel pra enrolar o fio aos poucos. Cara, mas eu gosto dessa época de final de ano, que parece que as pessoas ficam mais tolerantes, assim. Não sei se é aquela propaganda da Globo que coloca lá, né? Hoje é um novo dia, um novo tempo. Aí o pessoal fica inspirado, não sei se é isso. Mas a galera fica mais de boa, sabe? É mais tranquilo, assim. Emotiva, né? Começa a pedir perdão. Por mais que no dia 1, depois, todo mundo bebe, já começa a brigar de novo. Mas pelo menos dia 31 pediu desculpa, né? É. Cara, vocês não conhecem minha família, mano. Não sei se tu vê aqueles memes onde a galera começa a brigar no final do ano e tem aquela música tocando do... Hoje é um novo dia, um novo tempo. Aqui é porrada e bomba, mano. Você fica esperto todas as festas do final do ano pra não rolar treta, tem uma tá lavagem de roupa suja. Vixe, se encontra todo mundo. Aí a tia lá do norte que escutou alguma coisa no grupo da família vem e fala que eu vivo na cara do outro. E, nossa, aquele senhora. Cunhado que tá devendo dinheiro, que não pagou, aí você toma uma cerveja e vai lá cobrar ele. Meu cunhado tem uma fazenda, então geralmente é ele que cobra eu. Então essa parte eu não entro. Você é o cunhado, né? Eu não vou na casa da minha irmã. Só faltou o Zanella agora enrolar a perna com a faixa e sair mancando pra casa do cunhado. Mas eu tenho um tio que ele, todo ano que eu ia passar Natal e Ano Novo lá, era tradição. Depois da meia-noite ele fica bebo e começar a cantar. Então é Natal e Ano Novo também. Aí eu toda vez, todo ano tocava e todo ano até hoje, mesmo que é longe, né, de onde eu moro, mas toda vez que toca essa música, eu lembro dele. Aí eu caio na risada e o povo fica olhando pra mim, o que essa louca tá pensando aí? O que, que ela tá fazendo? Mas todo e mundo vocês tem o tio Bolsonaro aí? Oi? O tio do pavê, o tio Bolsonaro, vocês têm também? Como cara, assim? Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem um tio do pavê. O tio Bolsonaro, aquele que fala, é pavê ou pra comer? Ah, esse meu tio do Natal. Ó o peru. Meu cozinho com seu cozinho. Ó o peru, vai comer o peru, não sei o quê. Esse tio tem que existir, né? Senão... Cara, quem não tem esse tio é porque é o tio. Se você na sua família não tem esse tio, provavelmente você é o tio. Então fica esperto. Presta atenção, ouvintes aí do Papo de Calçada, que faz parte do grupo também. Se você não tem esse tio, você é o tio do pavê. Eu acho que eu tô virando a mãe do pavê. Você faz essas piadas, é, Cris? Tá eu louco, fiz Cris? Hoje com a minha filha, a Júlia fez... Mãe, você tá parecendo a tia do pavê. Caraca, falando em Bolsonaro, o Natal na família do Bolsonaro deve ser uma merda, né, cara? Você pôr com ovo. Mano do céu. Eu não consigo nem imaginar o que eles fariam. Será que eles iam chamar o Olavo de Carvalho pro Natal? Via vinda Virgínia? Cara, deve ser os papos mais escrotos do mundo, né? Deve, imagina, quando reúne a família toda. Aí reúne lá a Damares. Chama a Damares, chama o Olavo de Carvalho. Quem mais tem que chamar? O ministro da Educação lá, que só fala merda. Tonho da Lua, né? O Carluxo. Deve ser uma merda, mano. Agora vocês sabem o significado, o real significado do Papai Noel? É, o São Nicolau, né? Aham. Ele era um frei, se eu não me engano, ele era um frei. E aí, ele toda vez ele passava a noite, né, descendo pela chaminé das casas, né, deixava o presente dentro da jogava pela chaminé, o presente para as crianças que não tinham condições. E aí, assim, só que ele fazia isso na calada da madrugada para que ele não fosse reconhecido. Aí foi essa história, bem legal. Aí a árvore de Natal representa o pinheiro, né? E aí tem gente que põe aquele algodão para representar a neve. É bem, bem legal, assim. Uma vez eu recebi, quando eu era criança, uma cartilha num shopping desse da vida aí, não lembro qual que era o shopping, falando sobre os símbolos do Natal. Não saiu, e tinha os desenhos pra colorir e a história de cada símbolo. Nunca mais saiu da minha cabeça. Aquele livro, por mais que eu não tenha hoje, mas o livro ficou na cabeça, assim... A lembrança boa, bem legal. A história é muito maneira, né, e tal, assim, lógico, tem todo a parada do santo e tal, que hoje é um santo da Igreja Católica também, mas deturpou, né, hoje todo mundo vê aquela teoria que é uma parada Coca-Cola, não é zoeira mesmo, na publicidade a gente estuda isso também, que o Papai Noel realmente é vermelho por causa da Coca-Cola, e tem a ver, tudo é pensado. As pessoas crescem vendo o negócio funcionar como um comércio, né? Se não fosse o Natal, as empresas iam, tipo, não iam pagar o 13º do final do ano. É muito foda como é que a gente, tipo, pode ver o negócio como um comércio também. Eu acho sim, que tem a parada do comércio que precisa movimentar, lógico, a gente vive numa sociedade capitalista, sabe? Também essa hipocrisia de falar que, tudo é comércio, é só pra dar pô, cara, se não quiser, não dá presente, sabe? Mas todo mundo gosta de ganhar um presentinho, sabe? Nem que seja uma lembrancinha, um chocolate, todo mundo gosta, sabe? Uma pessoa que é seu amigo, é esposo, é esposa, seja lá o que for... Todo mundo gosta, pai, mãe, filho. Fazer o amigo oculto, né? Que é uma tradição também de final de ano, um amigo oculto. Todo mundo gosta dessas coisas, então acho que é válido, sabe? Desde que você não fique devendo ninguém, você, sabe? Você tá com as suas contas pagas, ninguém tem nada a ver com isso, não. Vai lá, compra mesmo. Não esquece do real significado, né? Que é você tá junto com as pessoas que você gosta... De você, sei lá, é igual a gente falou, é o momento também de você refletir, pedir perdão, ou perdoar aquela pessoa que você passou o ano inteiro com raiva dela, magoado. Sabe, às vezes esses momentos são necessários também, sabe? Igual as lojas fazem, né? De vez em quando fecha pra balanço, né? Pra fazer a contabilidade, pra olhar estoque, essas coisas. A gente também, um momento do ano, a gente tem que fechar pra balanço, sabe? Refletir, analisar, planejar os próximos passos. E eu acho legal essa época do ano pra isso. Sim. No real, o significado é isso, né? A família toda se encontra, desfaz as inimizades que fez durante o ano, principalmente nos tempos de hoje. Conversa, né? De frente a frente, faz todo sentido. E eu acho que é isso mesmo, o Natal é assim mesmo. O amigo secreto é muito legal. Tem umas outras histórias. Eu acho mais legal o inimigo secreto. É que nem uma caixinha. Roubar o presente. É, uma caixinha de surpresa assim, sabe? Tipo, vamos dizer assim, fulaninha tem medo, vamos dizer, de barata, sabe? O lagartixa. E aí a pessoa vai lá e compra um negócio ali, mesmo que seja de brincadeira, põe na caixa assim. Aí quando a pessoa abre, toma aquele susto. Lógico, tu não vai fazer com a tua tia, tua tia-avó ou uma pessoa de idade, né? Mas dá pra fazer com um primo, um tio mais novo, né? Que maldade, Cris. É, enterrar alguém no ano novo é foda. Que maldade. Mas amigo secreto é foda, mano. Pessoal que tá ouvindo, não dê um livro ou lápis de cor no Natal pra uma criança. É muito ruim. Nem roupa, né? É muito ruim. Muito roupa, nossa, roupa também não. Criança não quer isso. Se der lápis de cor pra minha filha, ela vai amar mais do que um brinquedo. É, até que o lápis de cor é legal, né? A criança gosta de colorir, de pintar, giz de cera, essas... Não, é legal se tiver 24 cores e ser da Faber-Castell, mas se for aqueles que tem em 6 cores e for de uma empresa gata aí, daí vai tomar uma parada na papelaria da tia lá da esquina, porque você esqueceu o presente, né? É. Mano, já ganhei muito presente merda de... Nossa senhora, tem uma vez, e também eu já di presente de merda, eu vou contar essa história. Tá, teve uma vez que eu ganhei livro e, sei lá, você criança, claro, é legal ler e tal, mas você criança não gosta de ler. Não sei, talvez tenha criança que goste de ler, mas vamos falar a real, não é isso que as crianças gostam de fazer. Hoje eu acho mais ainda, né, com smartphone e tal, na minha época, você queria ganhar um Power Ranger, tá ligado? Ou um carrinho, sei lá, e daí o maluco veio me dar um livro, tá ligado? Hoje eu gosto de livro, se eu ganhasse a promoção do Papo de Calçada que tá rolando aí pro final do ano, não sei se, acho que tá ainda, né? Tá, a gente tem que anunciar quem ganhou, vou anunciar agora no final do episódio quem que ganhou. Se eu ganhasse todos esses livros aí, medo, eu ficava muito fácil. Mas naquela época, mano, se eu ganhasse um livro, tá louco, cara? Eu ganhei um livro. E uma vez eu tava trabalhando numa empresa, eu entrei assim, tipo, um mês pro Natal. Aí chegou o Natal, teve amigo secreto, né? E eu, estagiarão na empresa lá, né? Ganhando um salário de uns R$700. E ainda nem tinha recebido. O que eu ia comprar de amigo secreto pro meu patrão, que eu tinha pegado ele, tá ligado? O cara é empresário, tipo, eu tinha uma grana. E eu de estagiário, mano. Eu fui lá e comprei uma faquinha, porque eu sabia que ele gostava de pescar. Uma faquinha, tipo, sei lá, mais simplinha possível. Canivete. Tipo, paguei 30 pila, tá ligado? Ou, tipo, um canivete, assim. E ele veio e me deu um conjunto de churrasco, acho que custava uns 300 pila, tá ligado? E ele tinha me pegado, sabe? A gente trocou os presentes, mano, deu muita vergonha. Por isso que eu acho que tem que delimitar um valor no amigo secreto também, pessoal. Se for fazer amigo secreto, delimita um valor, porque não é todo mundo que tem a mesma condição. Pois é, eu acho legal, assim, você delimitar um valor, mas que seja de acordo com que o público que vá realizar essa troca de presentes possa, né, de tanto, mas tipo, pode passar de tanto, mas também a pessoa sabe que se passar de tanto, ela pode receber só até tanto, porque sabe que o público-alvo, né, que vai participar daquilo ali, não é um público que tem condições financeiras maiores, por exemplo, no teu caso. Tu sentiu vergonha porque deu um canivete para teu chefe. Mas a base salarial tua e do teu chefe são completamente diferentes. Entendeu? Ele não podia esperar de tu um negócio de 400, 500 conto, 300 conto, porque sabendo que tu ganha apenas R$700 na época. Então, o que eu acho, né? Que a gente tem que ir no Natal, na época de Natal. O que importa não é o valor do presente, e sim a lembrança que a pessoa teve naquele momento de comprar pensando em quem vai ser presenteado, né? Que é o verdadeiro significado, no caso do por exemplo, quando os três reis magos foram visitar Jesus lá na manjedoura, né? Que um levou mirro, o outro levou... Me ajuda aí. Mirra, incenso e ouro. Exato. Era o que eles tinham de melhor para levar para Jesus. Então, na verdade, a troca de presente no Natal, o significado seria esse. Não importa o valor, importa o carinho que você tá dando, né? Ah, eu acho que a mensagem é essa mesmo. Paulo, você tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Música. Quais músicas vocês mais gostam no Natal ali? O que mais toca, na verdade, né? Porque, sei lá, tipo, geralmente não é eu que organizo o Natal, né? É sempre o tio mais rico que organiza o Natal, né? Pelo menos na minha família. A gente só vai, tá ligado? Não sei na família de vocês como é que funciona. Eu, como passo longe da minha família, moro longe da minha família, normalmente a gente passa com um casal de amigo nosso português, né? Que o marido da minha amiga é português. E com outros amigos nossos. Então, assim, não tem música específica. Na verdade, a gente nem passa escutando música, parando pra pensar. Normalmente é a gente mesmo sentando, comendo e conversando e dando risada e bebendo alguma coisa. Parando pra pensar, a gente não escuta muita música no Natal, quase nenhuma. É mais pra uma reunião de amigos. Então, assim, a gente... É como se fosse todo mundo longe da família. Então todo mundo se reúne pra passar junto na casa de alguém. É, igual eu falei, aqui a gente, quando passa em casa, né, a gente geralmente liga ou na rádio, porque sempre tá tocando alguma coisa assim. Hoje em dia é pouco, né, que não usa mais rádio, isso é mais antigamente. Ou então liga na TV mesmo, tá passando o show da virada lá, e as músicas que fizeram sucesso no ano... Não tem. Tem aquele tradicional, né? Feliz, adeus, ano velho, feliz ano. É, todo mundo canta isso. Tem a música lá da Simone, eu acho. Como é que chama lá? Do... Então é Natal. Natal. Cara, tem os clássicos, né? Do Natal. Falar nisso, o nome do meu tio que canta essa música, quando tá bebo, o nome dele é Guilherme. Também tá. Eu só perguntei isso porque a gente sempre tem as músicas antigonas, né? Tipo, eu não sei se já ouviram o Baitaca, ou é um dos músicos aqui do sul aqui, toca, Paulo e Paulinho, acho que deve tocar aí também, de Paulo e Paulinho. Esses malucos mais antigão assim, eles sempre botam pra tocar, até porque que não é a gente que manda o rádio, né, os velhos. E toca essas músicas bem antigonas, todo ano a mesma coisa, que a gente já decorou a música já. Não, essa do Então é Natal, tipo, muito difícil. A gente usa mais como um, sei lá, encontro de família, sabe? Claro, tem o Papai Noel, que geralmente é um primo ou uma prima que se dispôs a vestir uma roupa vermelha e entregar o presente para as crianças, mas na meia-noite, né? Mas, tipo, meio maldade, assim, o Natal fica em segundo plano, mas é o contato com a família, né? Ah, pra falar em Papai Noel. A minha filha sempre foi criada na realidade, né? Não acredito que você fez isso. Você falou que o Papai Noel não existe pra ela? É desde sempre. Porque como é que você vai explicar, por exemplo? Eu, como ateu, eu sempre soube que o Papai Noel não existia, mas a parte mais legal era contar pros meus irmãos que o Papai Noel não existia, deixa eu ficar chorando. Mas é que assim, ó, eu sempre criei a minha filha na realidade. E aí, por exemplo, eu fico imaginando... Tudo bem, quem tem condições todo ano vai comprar alguma coisa que a criança queira. Mas pensa na frustração de uma criança, por exemplo, escrever uma cartinha para Papai Noel, vamos dizer assim, pedir um iPhone 6, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, de repente, vem um carrinho de plástico. Bom, mas as crianças de hoje em dia tá muito exigente. Tá, pô, um exatamente. iPhone. Não, na minha época a gente pedia no máximo... uma bicicleta. Exato, mas hoje em dia, não que a minha seja assim, a minha não é assim, mas eu digo só fazendo uma suposição, entendeu? Aí, por exemplo, ou então tem uma criança que os pais não têm condições, e aí faz um pedido pro Papai Noel, e os pais ficam constrangidos porque sabem que aquele pedido não vem, eles não vão ter condições de comprar e fazer aquele colocar debaixo da cama. Imagina a cabeça da criança: ah, Papai Noel foi na casa da minha amiguinha fulana e na minha não veio. Sabe, é muito triste assim. Então a minha filha, ela foi sempre criada na base da realidade. Ela sabe, mas ela também não tira a ilusão das outras crianças que pensam que ele existe. Aí foi engraçado que um dia na escola teve uma pessoa que se vestiu de Papai Noel e saiu distribuindo um saquinho de balinha, sabe, de confeito. Daí a amiguinha dela daqui do condomínio, ela fez: eita, Júlia, o Papai Noel veio, não sei o quê. Aí ela: ai, que legal. Aí quando ela foi me contar, ela botou a mão no rosto, esfregando uma mão na outra, e assim fez: mamãe, a fulaninha disse que o Papai Noel tava lá na escola, mas é aquele de mentira. Tipo, ela não tira a ilusão da outra, mas ela sabe que Papai Noel é o papai e a mamãe. Cara, assim, você tá contando essa história aí, eu tô me lembrando da minha infância, né, que eu escrevi cartinha pro Papai Noel, sei lá, até uns 6 anos de idade, a gente escrevia e minha mãe ajudava, né, a gente falava o que queria, minha mãe escrevia a cartinha, e aí, sei lá, acho que ela ou meu pai comprava o presente e trazia pra gente. E assim, criança, igual você tá falando, criança não tem limite, né, e eu lembro que uma vez eu tinha um videogame, um Mega Drive, e um amigo meu me falou que tinha uma fita. É assim, a gente era 6 anos de idade, por aí. Amigo meu me falou que tinha uma fita que tinha vários jogos numa fita só, e que não sei o que, não sei o que. Aí eu fui pedir, né? Falei assim: ah, eu quero, então, já que pedi alguma coisa, eu quero uma fita de videogame que tem vários jogos, tem de corrida, de luta, de não sei o que, não sei o que. Bom, chegou o Natal, eu ganhei uma fita de videogame. Só que era uma fita que só tinha um jogo de corrida. Era um jogo muito bom, era o Top Gear. É um excelente jogo pra época. Mas só tinha um, né? E eu tava naquela expectativa de ter a fita de videogame que tinha todos. Mas, tipo assim, eu não fiquei frustrado, sabe? Tipo, ah, beleza, mas eu ainda ganhei. Joguei o dia inteiro com meu irmão, com meu pai. Eu lembro que todo mundo jogou, sabe? Foi divertido e tal. Mas não fiquei aquela frustração, sabe? Eu acho que muito, uma coisa que vai... Eu não sou pai, então eu falar disso talvez não tenha nada a ver. Mas assim, eu acho que vai muito do pai e da mãe conversar com a criança, sabe? Tipo, se ela pede uma coisa que é, né, muito difícil, conversa com a criança e fala: ô, fulano, ó, talvez Papai Noel não vai poder trazer isso aqui para você. Você não quer escolher uma outra coisa, entendeu? Dá uma sugestão pra criança. Também não precisa deixar a criança sonhar com um iPhone, com uma TV, com, sei lá, o kit de maquiagem de não sei o que, com a boneca mais realista que existe. Sabe, conversa com a criança, explica as coisas, vai chegando uma certa idade, sabe? A criança já entende. Então, sei lá, eu penso assim, aí não sei, né, a Cris aí que é mãe pode... É uma alternativa, que, né, é, como a gente, eu vivi assim no muito, no, mas é uma alternativa boa, mas como eu vivi no mundo muito da fantasia, vamos dizer assim, minha criação foi tudo, sempre ter tudo, assim, então, quando a realidade veio à tona, veio na cara assim, foi difícil, porque a vida não é só assim, né, a vida é porrada. Vamos dizer a história, a vida vai te dando cascudo e vai te deixando mais forte. Então eu não quis que minha filha meio que passasse por isso, para que ela não aprendesse muito tarde os valores da vida, entendeu? Aí eu meio que acostumei ela desde cedo: se tem, tem, se não tem, não tem, por mais que tenha, entende? Mas é aprender que nem sempre a vida só tá no alto, mas ela baixa, ela sobe, ela baixa, ela sobe. São altos e baixos. Tanto que hoje, quando ela vem me pedir as coisas, quer dizer, desde sempre assim, ela, quando vem me pedir as coisas, ela faz: mamãe, eu queria tanto isso. Aí eu digo, mas é quanto? Ela faz, não sei, mamãe. Mas quando der, a senhora compra? Quando tiver dinheiro, a senhora compra? Aí eu digo, vou ver. Aí vou pesquiso, vejo. Eu digo, olha, eu não vou prometer. Mas se der, eu compro, tá bom? Ela faz, tá bom. Ela já se contenta com vou pensar. Entendeu? Sim? Seria mais ou menos isso. E não sei, assim, questão do... Acho que foi mais por isso que não, que eu julguei mais a realidade, assim, do Papai Noel. Mas sempre dizendo a ela, olha, tem gente que acredita e não tira o sonho da criança. É, tudo tem seu momento, né? Agora, só pra gente encerrar aqui, se vocês, não sei, né, se vocês acreditavam em Papai Noel... vocês lembram o momento que vocês descobriram que o Papai Noel não existia? Como é que foi? Porque toda vez eu ficava até tarde acordado esperando o Papai Noel chegar. Aí teve um dia que eu fiquei até não sei que horas da manhã, o Papai Noel não tinha chegado, aí eu peguei no sono. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas como é que Papai Noel entra? Se a janela tá fechada, aqui não tem chaminé, a porta lá de fora tá fechada... Como é que ele entra? Aí fiquei pensando. Teve um dia que eu peguei o presente dentro do guarda-roupa dos meus pais. Sacanagem. Aí eu descobri assim. Então, Papai Noel é o papai de verdade. Não, eu nunca acreditei no Papai Noel, nem no Coelhinho da Páscoa. Esse negócio de cartinha que você estava falando antes, não tinha na nossa época que acreditava em Papai Noel. É, você... É 21 de dezembro, talvez você ganhe um presente, talvez não, né? Depende da colheita, né? Se sair o dinheiro, ganha. Se não sair, você não ganha, né? Você não sa... Daí não tinha esse cartinho de você ficar esperando alguma coisa. Se ganhasse alguma coisa, já era muito legal. O problema é que, como eu falei pra vocês, o Papai Noel vinha na casa do tio mais rico, né? Então, os filhos do tio mais rico e os sobrinhos, né, neto dele, sei lá, as pessoas mais perto dele ganhavam um presente melhor que a gente. Então a gente ganhava um carrinho de brinquedo de puxar na cordinha e o nosso primo ganhava um carrinho de controle remoto, sabe? Isso que mais magoava a gente. Mas igual, o Papai Noel vinha lá e era o meu tio, né? Ele vinha com a jaqueta vermelha, com a bota de pegar porco, não sei se sabe aquelas botas de colono, de borracha. E a gente via que era ele, sabe? Se você fosse um pouco mais esperto, você percebia que era ele. Mas daí a criançada não percebia, né? Então, pra mim, sempre existiu, né? Eu sabia que os pais... Não sei, tá? Fala assim. É um negócio de uma forma, eu sempre tive uma consciência de onde nós morava, quem que eram meus pais, né? E quem que era o... que a gente não ia ganhar um presente tão bom, né? E a gente ganhava a bala e a gente tinha que comer primeiro do que meu irmão. Porque senão ele ia querer a bala da gente, sabe? Tinha tudo esse negócio. Então era assim que a gente passava o Natal. Hoje a gente faz de tudo pras crianças ter, né? Os nossos priminhos mais novos e sobrinhos ter o que a gente não teve, né? Você falou uma parada muito séria aí, cara. Se for dar presente pra uma criança e não tiver pras outras, cara, não dá na frente. Isso é muita sacanagem, sabe? É. Tem gente que não tem noção. Pô, tudo bem, você só vai dar presente pro seu filho, sua filha. Ok, mas se tiver os primos lá, o amiguinho que não tem presente pra ele, não dá perto, dá depois. Uhum. Porque pra criança, assim, pra gente é uma coisa banal, mas pra criança, poxa, é chato, sabe? A criança fica chateada. Fica triste, chora. Porque na cabeça dela, por que que fulano ganhou e eu não ganhei? É, pois é. Então, assim, é bem, bem chato. Não façam isso, gente. É, só pra eu contar a minha aqui, pra encerrar, eu descobri, por acaso, um amigo, sabe? Um amiguinho ainda, sei lá quantos anos que eu tinha. Tava na casa dele, aí surgiu o assunto de Papai Noel. Aí ele foi, do nada, soltou assim, Papai Noel não existe. Aí a mãe dele até ficou assustada assim, sabe? Fez sinal assim de fazer silêncio, né? Assim, pôs a mão na boca. Aí... Mas passou batido, aí... Foi aquele dia, eu falei assim, então é mesmo, faz sentido o Papai Noel não existir mesmo, né? Aí seguiu o jogo. Foi menos susto, assim. Mas aquele negócio... Esqueci. Oi, tá, né? Como que é? Não existe? Não existe. Então tá bom. Mas é engraçado, né? Por mais que seja momento besta, assim, mas marcou, né? Que eu lembro até hoje, eu lembro exatamente o dia. Eu não sei se tu vai botar isso no programa, mas aqui tem uma coisa que você apanha do Papai Noel. apanha do Papai Noel. Não sei se vocês não, têm essa cultura tá aí do norte. A lenda é que se você não se comportar, o Papai Noel vai brigar com você. Simplesmente é que se não se comportar, o Papai Noel não vai te dar presente, né? Tem essa parada. Aqui, se o Papai Noel não se comportar, ele vai te surrar. Igual teus pais te surram, sabe? Hoje as crianças não apanham mais, mas antigamente a gente apanhava, sabe? Então o Papai Noel chegava, a primeira coisa que ele pegava era uma vara de madeira. Se você não tivesse se comportado no ano, ele chegava, né, com aquela vara batendo assim no chão e falava assim, e contava tudo que a gente fez no ano. Assim, já aprontou, sabe? Pra depois dar o presente pra gente. Então você fez isso, você fez aquilo, daí levava as varadas na bunda, tipo confessão do padre, sabe? Daí ganhava um presente. Aí o Papai Noel tava chegando, toda a criançada começava a chorar de medo pro Papai Noel, porque todo mundo sabia que tinha aprontado, tá ligado? Que merda. Você fazia uma coisa muito ruim, o Papai Noel contava na frente de todo mundo o que tu fez, tá ligado? Isso era muito traumático pra a gente. A criança tinha que comportar o ano inteiro pra... Que isso, cara? Que merda. Depois de apanhar, ainda recebia presente. Meu Deus, eu não queria presente não, vai que era uma bomba que tivesse lá dentro. Eu sempre fui bem comportado, né? Meus irmãos apanharam muito pro Papai Noel. Mas fala que esse pessoal do sul não é estranho, cara. Esse pessoal do sul é tudo estranho. Ah, hoje acho que não tem mais, né? Ninguém apanha do Papai Noel. Mas só essa parte eu queria adicionar, porque o Papai Noel aqui era rústico, mano. E batia nas crianças. Isso era um bicho papão, não era o Papai Noel, não, vai. Que é. Papai Noel desse, eu preferia estar a 1000 metros de distância dele. Então, presente, querido. Eu digo, não, obrigado, querido. Pode ficar com o seu presente. Mano, eu tenho umas fotos da gente chorando. Se eu tiver, se eu achar, eu vou mandar pra você, beleza? São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Ah, então vamos lá, né, fazer as indicações aí. Tá, uma indicação de Natal simples é que vai passar em toda a Rede Globo, SBT, Record, é o filme de Jesus, provavelmente vai passar, né? Do Nascimento de Jesus, vocês têm que assistir. Desculpa. Tem na Netflix também um filme maneiro que é a história de José e Maria. Na época que eles estão pra ter Jesus e tal, que eles têm que fugir e tal, ficam fugindo, é bem legal também. É uma história bem legal. Mas o filme que eu ia indicar, ainda não sei na Netflix, eu acho que eu dei uma procurada anteontem, não achei, mas tá pra sair, que é do maravilhoso Scorsese, com o Robert De Niro, que é o filme Irlandês, né, o Scorsese tava numa polêmica aí esse dia por falar que Os Vingadores não é filme, quer dizer, não é cinema, né, é uma produção audiovisual, né, que serve pra entretenimento e não é cinema, daí agora ele lançou o mais novo filme dele agora, sei lá quantos anos tem aquele velho, quase 100 anos eu acho, mas o cara ainda, apesar dos pesares, ele ainda é um cara foda no cinema, ele tá lançando O Irlandês, com o De Niro velhão assim, mas é aquele filme de máfia, tá, de antigamente assim e tal, tá pra sair na Netflix, já saiu no cinema, e ele vai ser na Netflix porque foi a Netflix que patrocinou pra fazer o filme, e ao mesmo tempo que o Scorsese esculhambou Os Vingadores e o DC e tudo, esculambou a Netflix também, né? Por ser esse streaming, né? Não ser mais cinema, né? Não lançar as coisas no cinema. Mas ele teve que se render e fazer um filme pra Netflix. Senão, hoje em dia é assim, né? Então, vai lá ver quando sair na Netflix O Irlandês. Apesar de tudo, deve ser um filme massa porque é o Scorsese, né? Tem que dar um crédito pro cara ainda. Olha, eu não sou muito de assistir filmes de Natal. Mas esse filme que tem na Netflix me pegou de um jeito que eu fiquei obcecada, assim, de tão dinâmico que ele é. É Crônicas de Natal da Netflix. Então é o papai, não, são crianças que tentam descobrir como é que se fica acordado e armar. Colocar armadilhas, né, para que quando o Papai Noel chegasse na casa, eles verem o Papai Noel. E daí acontece um monte de coisas no filme que só vocês assistindo. Ele é muito dinâmico, ele é muito é um filme de Natal, mas ao mesmo tempo ele é uma ação e prende tanto adulto quanto criança. Super indico. Esse filme eu amei, Crônicas de Natal, da Netflix. Opa, vou conferir. Eu já vi lá como indicação, mas ainda não assisti, vou procurar pra ver agora. É maravilhoso, maravilhoso. Vou até assistir de novo ele. É uma forma diferente que eles abordam o Papai Noel. E são duas crianças, né? Que elas acabam indo junto à aventura com o Papai Noel e dá problema no meio do caminho com a rena. A rena se perde. E aí o trenó quebra e as crianças estão no meio. Bom, eu vou indicar um filme também que tá na Netflix. Foi lançado há poucos dias aqui da gravação. Eu assisti bem despretensiosamente. É uma animação, chama Klaus. É uma releitura da história do Papai Noel, na verdade, né? É assim, reinventaram a história do Papai Noel, bem despretensioso, assim. Mas é muito cativante o filme, sabe? Tem aquela velha fórmula de filmes de comédia romântica, né? Que o cara vai, enfrenta um desafio, manipula as pessoas para conseguir completar a tarefa, depois o pessoal descobre, mas ele vira amigo da galera, o pessoal expulsa ele se arrepende, volta, salva todo mundo, bababá. É aquela velha fórmula. Mas é um filme tão legal, tão bem feito, sabe? Tão cuidadoso, muito, muito, muito bonito, assim. Então, eu indico esse filme Klaus. E também tem um outro que eu sou super fã, que é A Lenda dos Guardiões, que não só tem o Papai Noel, mas tem também o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente e o Sandman, né? O Sandman que é o guardador dos sonhos lá dos europeus, americanos. Aqui a gente não tem muito Sandman, mas é um filme super legal porque eles vão combater o bicho papão, né? E aí é um filme de aventura, assim, relacionado a essas datas comemorativas. Então fica a dica aí, é A Lenda dos Guardiões e Klaus, que tá na Netflix. Todos os dois tem na Netflix. É, gente, antes da gente encerrar, esse ano nós fizemos uma promoção pros ouvintes do Papo de Calçada. Eu prometi que iria sortear o meu conjunto de livros aqui, minha coleção de livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né, as histórias que foram inspiradas, que inspiraram o Game of Thrones, né, a série. Então hoje eu vou fazer o sorteio, vou pedir a ajuda do Paulo e da Cris, que estão aqui comigo. Tiveram três pessoas que participaram apenas. Eu achei que poderia ter participado mais pessoas, mas os três participaram, nós vamos sortear para os três. Então foi o Renato Amorim, o Sérgio Cabral e o Adriano Razé, que estão lá no nosso grupo, me marcaram lá no grupo e escreveram "eu topo", e então automaticamente estavam participando. Valeu, galera, por ter participado. Eu dei um número para cada um, de acordo com a hora que eles entraram lá no chat. Eu escolhi um número e dei para eles. Eu vou pedir o seguinte: ó, tem 9, 18 e 42. Eu dei um número para cada. Cris, escolhe um número. 18. 18, ok. Paulo, escolhe um número. Desculpa, Guilherme, mas tu foi muito óbvio, mano. Tem que escolher 42, o sentido da vida e tudo que mais há no universo, do Mochila das Galáxias, do Douglas Adams. Você escolhe o 42? Sim, 42. Beleza. Então quem ganhou foi o 9. Porque eu iria eliminar os números que vocês escolheram. Foi mal, mano. Mochilizar-se é foda. Não, tudo bem. A regra é, eu não contei a regra, nós estamos fazendo ao vivo aqui. Isso vai desse jeito aqui, vai pra edição, sem cortes. Eu não falei a regra pra eles, então eu inventei na minha cabeça. Quem ganhou, quem era o número 9, é o Sérgio Cabral. Então, Sérgio, parabéns. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, eu já terei enviado os livros para você, vou pedir aí no chat e tal, mas fica aqui. Renato e Adriano, muito obrigado pela participação. O sorteio foi feito, sim, aleatoriamente mesmo, mas quem ganhou foi... E deixar claro que a gente não sabia mesmo da regra, tá? Não, eu inventei na hora aqui. E nem foi sabia os números, nem a regra, nem... Você tem que culpar o Mochileiro da Galáxia 42 aí, que você que não ganhou. Culpe, porque eu sou muito fã. Então, Sérgio Cabral, Sérgio ganhou. Logo, logo os livros estarão chegando. Talvez quando esse episódio for ao ar, os livros já estejam em posses. E aí ele manda um áudio pra gente falando se recebeu ou não os livros, pra gente colocar aqui na edição. Olá pessoal, eu sou o Sérgio, o ouvinte que ganhou o box com os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Queria agradecer ao Guilherme e toda a equipe pelo presente, simplesmente sensacional. 2020 vai ser o ano do Papo de Calçada, hein? Abraço! Valeu galera! Se vocês aí que não participaram da promoção gostaram da ideia, se quer outras promoções, fala com a gente faz, entendeu? Mas precisa do engajamento da galera, né? Minha estante aqui tem vários livros que eu super doaria, faria o sorteio, não tem problema, né? A gente pode fazer outros sorteios aí pro ano que vem, quem sabe. As redes sociais, @papocalçado, Twitter, Instagram e Facebook. O nosso grupo, que é onde o pessoal participou da promoção, é o t.me/papodecalçadapodcast. Tem link na descrição do episódio, tem link no site, tem link nas redes sociais. Se não tiver achando, marca a gente em qualquer rede social falando que quer entrar no grupo, que a gente manda o link também. Grupo do Telegram. Tem o nosso blog, que é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra todos os podcasts que nós aqui do Papo de Calçada produzimos. É o TV na Calçada, quinzenalmente aos sábados. O Papo de Lingerie também, alternando com o TV na Calçada aos sábados. Então, semana tem TV na Calçada, semana tem Papo de Lingerie. E o Remix, que sai semanalmente todas as terças-feiras com participantes diferentes a cada semana. E o nosso Papo de Calçada toda quinta-feira está no seu feed aí. Se você ouve, se você nos conheceu esse ano, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos aí. Compartilha para os amigos, aquele amigo que ainda não conhece Papo de Calçada, manda para ele, manda para o parente. E aproveita esse final de ano aí para tocar Papo de Calçada na ceia de Natal. E até a próxima, gente. Valeu, um abraço, tchau. Tchau, tchau. Feliz ano novo! Uhul! Feliz ano novo, pessoal. Valeu. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.